E aí, senhores, senhoritas, meus ouvintes do Cucuru aqui, é mais uma leitura de e-mails, recados das redes sociais e notícias. Hoje, por motivos de força maior, nós temos apenas um da equipe com a gente, o Lamontes. E aí, pessoal, tudo bem? O rouco mais vivo, vamos aí. Né? E o mais legal é que assim, o pessoal todo perdeu. Acho que a maior leitura de e-mails que a gente já fez nessa brincadeira. Porque, assim, teve tweetada, coisa rara de se acontecer, Facebook, teve comentário, nunca aconteceu isso, comentários no site, aliás, teve e-mail, cara. Faz tempo que o pessoal não tem de e-mail aqui. E o legal é que comentários no site tem uma tonelada, sem contar que eu separei umas 6 notícias, 3 pra mim e 3 pro Amondes, mas aí uma delas vai datar bem esse episódio aqui. De resto, Amondes, eu só vou pedir pra você ler essas duas do Facebook, e aí eu leio o e-mail aqui, beleza? Tá bom, fechou. Vamos lá, começa aí. Pelo Facebook, o Bernardo Adler entrou em contato com a gente. Oi, tudo bem? Meu nome é Bernardo e eu sou do Rio de Janeiro. Acabei de escutar o episódio 104, que por sinal foi muito bom, e ouvi um equívoco. O que vocês estão conversando sobre séries que chegaram no episódio 1000 é citado One Piece, e um dos integrantes diz que ele está no episódio 800 e pouco. Como uma pessoa que acompanha essa série, e pelo meu desespero, a série está no episódio 1055, e no momento que estão lendo deve estar no 1056. Obrigado pela atenção e pelo belíssimo podcast. Mais um recado pelo Facebook. O Maicon Ícaro. Fala, pessoal. Parabéns pelo podcast com o Ricardo Cruz. Muito bom. Uma recomendação, já que o podcast é de cultura japonesa. Recomendo a banda Bizzies. B'Z minúsculo. Dupla japonesa. Depois a gente vai procurar, porque às vezes a forma de você ler o romanji é muito diferente, né? Esse daqui já é um comentário meu que vem em seguida, que é uma dupla japonesa, tipo, uma dupla japonesa que faz rock, que tem uma pegada bastante rock, um rock bem legal, né? Que eu puxei um pouco da banda no site do Whiplash. Uhum. Beleza. E, primeiro de tudo, Bernardo, quando eu, nesse ponto, One Piece, ele não está no episódio 1000, aliás, nem 1056. Eu puxei pelo site dos fansubs e ele tá por volta de 800 e pouco. Ó, só pra você ter uma ideia, estou procurando no site agora do One Piece X. Um abraço pro pessoal do One Piece X. O episódio em questão é agora sim nós. Naquela época que a gente gravou o episódio, ele tava no 800 e pouco, realmente. Mas agora ele tá no episódio, próximo do episódio 949. Tá perto de chegar no 1000, mas ainda não chegou. Tá ok. E só pra gente comentar, a forma de ler a banda chamada B'Z é Bizu. É Bizu. Bizu. É isso aí. E é assim, pelo que eu vi no site do Whiplash, é uma banda bastante boa, tá sendo bem conceituada lá no Japão. Infelizmente a gente não vai conseguir fazer um episódio com eles, mas talvez uma mixtape sobre as músicas dele, talvez sim. É, quem sabe, né? Aí, quer começar um e-mail? E agora a gente vai começar aqui um e-mail do Guilherme Almeida. Quem tá lá no nosso grupo do Telegram conhece ele como Tomate. Ele mandou assim no e-mail: boa tarde, equipe Animes Here. Meu nome é Guilherme Nogueira de Almeida. Note-se que eu falei de Almeida, mas de, a letra D mesmo, como se fosse um nome de One Piece, tá? Estudante de educação física, graduado em fisioterapia, líder do ginásio de pedra em torneios de 2014 de Pokémon White 2, policial militar. Pai de Anthony Kalel de Almeida, de novo, nascido em 5 de maio, na mesma data de Monkey D. Luffy. fã de animes e cultura pop, eclético, antigo colaborador do Animesphere, maior colecionador de mangás e HQs da minha cidade, corredor de rua amador e do signo de peixes. Opa, esse daí trouxe um currículo direto, né? Pô, mas é, esse aqui foi aquele que a gente comenta sempre no bastidor, que quando saiu melhorou o podcast ou não? Não, não. Tomate sempre foi super gente boa. Brincadeira aí, um grande abraço, Tomate. É, após uma longa pausa nos casts, volto com sede de informação justo no anime que me animou a dar chance para novas histórias, pois ainda estou preso a clássicos como Slam Dunk, Guts, One Piece, Yu Yu Hakusho, entre outros. Com o fim de Bleach e Naruto, das duas das principais frentes da Jump, ficou um vazio que seria injusto somente One Piece pudesse cobrir. Isso que acompanha há mais de 15 anos. Tamo junto, Tomate, tamo junto. Dei uma chance pra Boku no Hero e não me arrependi. Ele tá falando do nosso episódio 124. Em relação às individualidades, elas surgem a partir dos 4 anos, correto? Correto. Pois bem, elas se desenvolvem conforme a personalidade de cada um ou elas surgem e depois moldam a personalidade? Entramos no raciocínio do ovo e a galinha? Foi como a gente disse no episódio. As individualidades em Boku no Hero, elas surgem por causa de uma... meio que uma evolução no próprio corpo humano. As pessoas que têm o ossinho dos pés, do dedão inteiro, ele não tem a individualidade. Quando esse osso se parte, ele tem mais uma articulação no meio, o ser humano tem uma individualidade. Aí é da mais diferente que você puder ter. Você já assistiu Boku no Hero ou Bamondes? Cara, ainda não consegui, eu já ouvi bastante aí, mas ainda tá na fila aqui. Ah, você não. Você tem bastante episódio pra assistir aí. E Boku no Hero tem, pelo menos até agora, 3 temporadas de 3 episódios cada uma. Cerca de uns 39 episódios aí pra você assistir. Então, assim, é muito bom, cara. Se tinha um anime pra substituir Dragon Ball antes de voltar ao Super, Naruto e Bleach, com certeza foi Boku no Hero. E aí, continuando aqui a leitura, será que Midoriya não desenvolve nenhuma habilidade devido à personalidade extremamente bondosa e heróica dele, o que permite que ele se torne um receptáculo perfeito? Não. A questão é que o Midoriya se torna o sucessor perfeito do All Might porque ele escolheu o Midoriya, primeiro sabendo que ele não poderia ser herói, não poderia ter individualidade, e para ele se transformar no hospedeiro perfeito do poder do All Might, ele precisou treinar. E muito, bota muito nisso. Eu só não sei se ele treinou menos que o Saitama, mas até aí um abraço. Aí ele continua aqui. Ele já é herói, independente de ter ou não individualidade. Não, isso eu concordo com você. Ele já tem a premissa de ser herói. Provavelmente, se ele não tivesse assumido o All for One do All Might, ele seria policial, sem dúvida. É legal ver também que as individualidades têm um limite, crescem junto com o personagem. São as dúvidas que deixo. Então, todos os outros heróis, o Tomate, eles têm anos e anos para treinar suas individualidades, já que a individualidade se materializa desde os 4 anos de idade. E eles entram na UA com 14, 15 anos de idade. Ou seja, eles têm 10 anos para treinar sua individualidade. Midoriya não, ele está treinando enquanto estuda. E por isso, por causa da inteligência dele, ele tem uma evolução muito mais rápida do que os outros, até porque a carga do All for One é muito maior do que a dos outros. Continuando. Agora, que episódio cheio de mensagens subliminares. Quase cuspi o que estava comendo quando disseram que era para passar o poder do Midoriya, deveria receber o DNA do All Might. Minha mente extremamente suja começou a produzir teorias inimagináveis. Convenhamos, a maneira que o poder passa para o próximo poderia ser melhor desenvolvida. Comer o cabelo simples e puramente não tem muita lógica. mesmo com a intenção do All Might em passar os poderes, não é muito higiênico. Cara, o Bamondes. Cara, tem gente que acredita em urinoterapia pra ganhar força, cara. É lutador profissional. Você acha que o cara não ia comer cabelo? Então, mas o que acontece, o Bamondes? Esse personagem, o All Might, ele pode transferir a individualidade dele, que é a única que pode ser feita até o presente momento, conforme o episódio, passando uma parte do DNA dele. Se não for, se você mandar uma criança comer um fio de cabelo, é o menos invasivo possível, eu diria. Não, então, por isso que eu tô falando, cara. Tipo, o pessoal tá chiando por conta de cabelo. Gente, e olha só, eu ouvi o episódio que vocês comentaram do My Hero Academia, a possibilidade de dar uma vamos falar assim, a gente levar pelo o pessoal levar pelo buraco da maldade essa questão de você botar parte do seu DNA em outra pessoa. Então, assim, cara, cabelo tá super de boa, super tranquilo, gente, alivia aí a cabeça. Cara, para de pensar besteira. Aí, continuando o que ele disse, em relação às personagens Ochako e Tsuyu, elas têm muita personalidade. Minhas preferidas, sem dúvida. Olha, das minhas personagens meninas de Boku no Hero, eu também tenho a Ochako, a Uraraka, como uma das minhas preferidas, mas eu ainda prefiro, ao invés da Tsuyu, também a personagem preferida do Nerd Master, a Yaoi Orozo, aquela que cria os itens através dos lipídios do próprio corpo. Meu, ela tem uma personalidade muito forte. Você ficou surpreso com essa personagem, ou Bamondes? Cara, é a tristeza de você ser velho, né, cara? De você ter assistido muita coisa. Então, na boa, legal, deve ser muito legal a série, e só vendo, assim, eu assistindo pra te falar se eu vou gostar ou não, porque eu já vi muito personagem que a pessoa fala, não amo esse cara, não sei o que, eu olho o personagem, eu quero bater no cara e arrastar ele pelo meio do asfalto com a cara no chão, mas então, assim, tem que assistir pra ver se eu gosto ou não mesmo, mas muito, parece ser bem legal. Mas é mesmo, viu? Depois, quando você tiver um tempinho, que eu sei que você é analista de TI, você é pai, cuida da casa, então inclusive, você... Inclusive a Rebeca tá aqui, ela tá ajudando no acompanhamento do áudio. Aí. Pois é, por isso que eu tô falando. Quando você tiver um tempinho assim, de sobra, nem que seja assistir o anime com a Rebeca no colo, assiste que é bom. Aqui, ó. Ah lá. Bamondes mostrando aqui no Skype pra mim. Tá lá. A filhinha dele, a Rebeca, junto com ele ali na gravação. Show de bola. Aí, continuando aqui. Continue com esse ótimo trabalho. Grande abraço para Jorge e companhia. Atenciosamente, Guilherme. Aí eu mandei um e-mail pra ele, do qual ele respondeu. Sim, no caso do osso, determina quem terá individualidade ou não. A personalidade determinaria qual habilidade será. Ou seria a individualidade que manipularia a personalidade. Nesse ponto eu não sei, mas que a individualidade casa bem com as personalidades dos personagens, isso sem dúvida. Isso daí é só o autor de Boku no Hero que pode dizer se isso influencia ou não, Tomás. Beleza? E às vezes o cara vai pensar nisso lá pela quinta temporada, né? Às vezes ele simplesmente fez e aí na quinta temporada ele cria uma origem para aquilo. Então, o Bamondes, nesse caso, o Horikoshi Kohei, que é o autor de Boku no Hero, ele parece ter tudo bem pensado desde o começo. Porque até agora eu não vi ponta solta. E ele faz muita referência a todos os tipos de heróis da Marvel e da DC. Então, muita coisa que você vê no... Você vai ver no anime, vai te lembrar algum herói que você já viu em algum momento da tua vida. Sim, com certeza. Isso com certeza. Bom, olha, eu assim, entendo. Vou dar uma, depois eu vou ver se eu consigo dar uma olhada. É, assim, primeira vez que eu vi, eu não sei, não bateu o santo assim de, dos personagens. Eu sei que o, agora no filme tá o, até o Guilherme Briggs pra dublar o All Might, né? É, a própria Gabi Xavier foi dublar, fazer umas pontas lá, né? Que ela também é youtuber e dubladora também. Mano, quando eu vi a notícia que o All Might seria dublado por Guilherme Briggs, eu quase saltei da cadeira, cara. Ah, sim, porque ele já tem uma, ele tem uma voz bem impostada que combina bem pelo personagem. Combina muito com o All Might. Pra você ter uma ideia, a voz que ele faz do Buzz é algo muito próximo da voz original do Seiyuu que empresta a voz pra ele lá no Japão. Mano, é incrível como os caras conseguem escolher um elenco assim. Ah, não. É que aí foi o. Foi a Unidub, né? Foi aí o Wendell. Aí a gente tem que falar, agradecer ao Wendell. Tinha que ele ser fez... o Wendell. Ah, né? Mas eu não vou falar isso porque alguém errou aí no episódio nosso, no meio do convidado lá com o Guilherme, a pessoa começou a falar um monte de coisa, trocou a, é, eu a empresa. Não sei quem foi. Não vou falar. Não posso falar, não sei quem fui. É aquela de peidar no elevador, né? Quem será que fui? Neto. Bom, vamos para agora começar os comentários do site. Vamos lá, Mamonas, qual que é o próximo comentário aqui? É, lá pelo site veio o João Norberto falando do especial, o episódio 119, especial de 4 anos do Anime Sphere. Que final foi esse, caceta? Agora tá aí algo que me fez desejar que o ano passe logo. Quero ouvir muito a próxima parte. Chega logo 2020. É, Norberto pirou quando ouviu o nosso episódio de 4 anos. Parece que eu peguei o jeito do Cliffhanger, viu, Mamondes? Opa, é, então, tem que deixar uma notícia, sei lá. É, aí a gente põe lá aquele símbolo do próximo episódio japonês, né, continua, né, aquele com... É, opa! E agora eu tô esquecendo, porque o Ricardo... Eu assisti essa aula do Ricardo Cruz e tô esquecendo agora o nome da palavra, mas ok. Bora, ainda tô aprendendo o meu hiragana, meu katakana, ainda estou em aprendizado. Mas vamos, uma hora eu vou ficar fera nisso. No episódio 121, comentários e notícias de 2019.1, assim, 2019.1, adorei, amor, as referências do YouTube, carinha de coração. É que assim, quando eu comecei a fazer as referências que foram mandadas no episódio, que é o nosso episódio de leitura de mês anterior desse ano, eu coloquei todas as referências do YouTube. Aí ela gosta quando tem essas referências assim. Porque ela aprende. Muito legal. E aí, continuando aqui também no mesmo episódio, o João Norberto novamente. É, ainda não terminei de ouvir, mas maluco no Tokusatsu? Vou pegar meu cinto, falar Henshin, me tornar um gigante de luz com armadura de metal, chamar mais 4 caras como eu, mas com cores diferentes para poder fazer numa pedreira com explosões de gás atrás da gente, usar a dádiva dos ninjas e cortar vocês com o golpe frontal da minha espada olímpica. Quantos tokusatsu a gente tem de referência nessa única frase? Eu só fiquei em dúvida do gigante de luz, porque, ó, quando você... Ok, aqui ele tá falando de Kamen Rider, que eu sinto, ok, Kamen Rider. É, se ele tá crescendo sozinho, se entra no robô, é Ultraman. Sim. A armadura de metal, Metal Heroes em geral, ok. Sim. É, mais 4 caras que eu, aí é Super Sentai. Sim, com okay. Cores diferentes, inclusive. Beleza. Explosões. E a dádiva... Explosões atrás deles. Todos os tokusatsu. Ok, todos. Até tem alguns filmes ocidentais que fazem isso. Então, putz, copiaram descaradamente. É, usar a dádiva dos ninjas. Ah, putz, tem 100% central de ninja. Tem ninja pra caramba. Tem até o Lion Man. Faltou ele colocar a máscara de leão. Isso eu percebi. Você não colocou o foguetinho nas costas para fazer para ir para trás das nuvens para colocar sua máscara de leão. João Norberto. Então, mas nesse ponto, o Balmontes, eu acho que a referência que ele utilizou foi de Jiraiya. Não, afinal é Jiraiya, eu concordo. Mas o que eu tô falando assim, faltou referência aqui, dava pra enfiar mais coisas. Mas sei, parabéns mas... obrigado pelo comentário aí. Bom, agora aí, vamos agora, eu vou ler o do próximo episódio, que é do episódio 122, sobre Digimon Adventure. O primeiro comentário é do Éder. Éder que deixou o grupo por livre e espontânea vontade. Deixamos bem claro lá no Telegram. Ele mandou assim: salve Jorge, caraca, 2 horas de episódio. Parabéns, obrigado pela referência, viu? Tenta maneirar os palavrões gratuitos. Acho que por esse episódio ser de um anime mais voltado para o público mais infantil, acho que deveria ter tomado um cuidado a mais. Abraços. Cara, você tá esperando palavrão a menos com um Nerd Master na equipe? Desculpa. Aliás, um comentário fora de hora. A entrevista, o Guilherme Torreão, ele é clone do Nerd Master ou vice-versa, porque eles têm um tom de voz muito parecido quando a gente escuta. Mano do céu, tem umas horas lá que eu falei, mano, é a forma do carioca, né? Tem o Nerd Master e o Guilherme ali, eles falando na voz normal, realmente ficou muito parecido. Você tá falando do Cristiano Torreão, né? Ó, o Cristiano, verdade. Cristiano. Não, assim, por mais que os dois sejam, a verdade, gordinhos, o Cristiano Torreão consegue impostar um pouco a voz um pouco melhor, até porque, né, como ele mesmo diz, ele é um ator em dublagem. Uau! Já o Nerd Master, ele faz tudo pela galhofa, então não tem jeito. Então seria nosso Alexandre Nerd Galhofa Master? Quase isso. No mesmo episódio, pouco depois, teve o comentário do nosso querido ou comentador, Thiago Ramos Melo, que tá perdendo o título dele nesse episódio. Ele mandou assim: um cast bem longo pra falar muito bem da primeira parte do Digimon. Acho que foi a que mais curti, além da segunda e do Tri. O ruim é que estudava à tarde na época da exibição, só fui ver completo quando exibia aos sábados. Acho que curtia mais ele do que Pokémon, pelas batalhas e até com o enredo melhor. Parabéns pelo cast, aguardando o Adventure 2. Digo pra você que o Álvaro concorda contigo, viu? Ele gosta mais de Digimon do que Pokémon. Cara, eu tenho uma parte, acho que assim, a primeira temporada de Digimon foi muito boa mesmo. Só que eu acho que teve um momento ali que eles perderam a mão. Né? Eles perderam a mão e Pokémon começou pequeno e foi evoluindo. Eu acho que assim, a forma de Pokémon, se fosse lançado hoje, não funcionaria. Como ele continua, né, eles vão fazendo pequenos ajustes. Mas o que eu acho só do Digimon foi isso. Ele foi perdendo a mão em algumas temporadas e aí descambou. Passando ao episódio 123. Antes de entrevista... antes de você continuar com as leituras dos comentários do episódio com o Ricardo Cruz, o caso de Digimon é que assim, ele tem vários animes dentro da mesma franquia. O que a gente falou é da franquia Adventure, que é a primeira de todas, que teve a continuação com o 02 e muito tempo depois com o Digimon Tri, que logo mais vai ter o último filme que vai casar com os últimos episódios da série. Não, eu sei que são várias franquias, eu conheço a Digimon, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, por exemplo, eu gosto de Gundam. Gundam é uma franquia que tem várias histórias sozinhas, algumas dessas histórias são boas, outras ruins, mas a franquia nunca parou em 40 anos. Quando a gente fala de Digimon, foi uma franquia que ela teve um hiato muito grande. O que eu tô comentando foi o seguinte: alguma coisa na hora deles montarem a história e isso se transformar na venda de jogos e brinquedos, não saiu legal. E isso fez o hiato. Porque é básico. Se Digimon tivesse sido um sucesso absurdo de venda de não sei o que, cara, eles iam estar até hoje. Né? Quantas séries de Tokusatsu a gente não conhece que às vezes o cara não consegue reinventar. Ele fica só... desenha novamente a mesma série, às vezes o mesmo episódio, e relança. Entendi. Né? Esse é o ponto. Não, tudo bem. Manda bala, então. Beleza. No episódio 123, entrevista com Ricardo Cruz. Excelente. João Norberto, novamente. Ele vai quer bater o nosso recorde aqui do Murakami? E do Petrus? Oh, pelo jeito, ele tá pra bater, hein? Excelente cast. Olha, eu digo que em um único podcast com tantos comentários assim, eu acho que ele, pelo menos por essa leitura de e-mails, ele bateu pelo menos o Petrus. Não o Murakami, mas o Petrus. Ah, tá bom, então. Excelente cast. Confesso que não conhecia muito do trabalho do Ricardo, mas caraca, virei fã. Vou começar a caçar tudo que puder dele, desde vídeos até músicas. Parabéns a todos os membros do cast. Dava pra sentir nas vozes que foi uma entrevista feita por fãs verdadeiros de um cara que merece esses fãs. Parabéns mesmo, pessoal. E no mesmo episódio comentou o Thiago Ramos Melo. Parabéns pela entrevista. O Ricardo tem muita história para contar e, claro, que de tantas idas e vindas para o Japão, tem que ter uma coleção boa para contar. A parte da pedreira foi sensacional. Quem nunca foi um fã de Tokusatsu pensou em ir lá. Pena que não vai ver nenhuma explosão por lá. Na verdade, se você for lá quando estiver operando a mina, tem explosão, mas não é aquela explosão pirotécnica com pólvora rosa, né? Além da carreira dele, né? Além da carreira dele de cantor, que foi meio do nada, foi como uma diversão que virou coisa séria. Foi um cast legal de escutar e quero desejar sucesso para essa longa jornada do Ricardo. Com certeza, cara. Eu digo para você, foi uma delícia gravar com o Ricardo. O cara é super gente fina, tirou foto comigo no Festival do Japão depois, fui no show dele. O cara cantou várias músicas, show de bola. Vocês podem acompanhar com as lives que eu fiz no Facebook e no Instagram. E, cara, aliás, abraço pro pessoal lá do podcast, né? Que tava com a gente nessa. Essa eu perdi, cara. Foi aqui do lado de casa. Infelizmente não consegui ir. Putz. Pois é, eu tava aí, perto da sua casa. Eu sei. Dá pra ir a pé daqui de casa aí. Não dá. É que com filha pequena é complicado, né? Eu sei, principalmente do jeito que tava lá, porque era muito marmanjo pulando, então não teve jeito. O próximo episódio que tem comentários aqui é o nosso 124 sobre Boku no Hero Academia, o mesmo episódio que o Tomate comentou por e-mail. Começamos por mais um comentário do Norberto. Cara, hoje no mínimo você vai ler uns 10 dele. Ele mandou assim: mais um excelente cast. Deu mesmo vontade de ver. Acho que em breve darei uma nova chance. E um adendo: Jormungand não é um gigante de gelo, mas a serpente do mundo que, segundo a mitologia nórdica, é uma serpente gigantesca que envolve o mundo e se erguerá próximo do Ragnarok. É também um dos filhos de Loki, se não me engano. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Bom, quando eu fiz essa citação no cast, eu falei, eu posso estar errado. E realmente eu estava. Então, tá aí o Norberto trazendo uma informação legal. Mas tem uma coisa, vamos falar assim, a própria mitologia nórdica, ela tem versões. Então, em algumas versões, o Loki, sim, ele é filho de Odin, e em outras ele é meio irmão. Irmão de Odin? Tem umas assim, caramba. Então, depende de como que de qual versão que você tá lendo. Agora, com certeza, ainda bem que a gente não falou lá do bendito do cavalo do Odin, porque aí ia ser uma história muito pesada pra esse horário. Bora pra frente. Próximo comentário aqui. Alguém que não aparecia há muito tempo, o Pensador Louco, lá do Teatro Escuro do Pensador Louco. Grande abraço pra ele. Ele mandou assim: o episódio ficou excelente, parabéns. Talvez por circundar o tema de super-heróis, foi um dos poucos animes que assisti do início ao fim, até que foi lançado, claro, e gostei muito da temática conceitual do All for One ou One for All. Muito filosófica até. One for All, a gente já abordou aqui por causa do All Might, agora o All for One, futuramente a gente já vai abordar. Claro que eu abordei por causa do personagem, mas não é por causa que é o principal vilão, mas a gente vai abordar ele melhor nos próximos episódios. Como crítica, tenho somente a tristeza de as personagens femininas serem escanteadas o tempo inteiro como coadjuvantes estereotipadas, mas infelizmente aprendi com o tempo que isso é inerente à cultura japonesa. Elas são tão coadjuvantes que mesmo com poderes fantásticos têm que ser salvas o tempo todo. A Mod Lady pode ficar gigantesca em uma chave, em uma cena chave ela aparece só para tomar um pipoco de um vilão viador na testa e desmaiar. É a vida, quem sabe um dia mude. Mas ao mesmo tempo achei United States of Smash um dos melhores gritos de guerra de todos os tempos. Abração e parabéns. Primeiro de tudo, obrigado Pensador por esse comentário. Segundo, se você assistiu até a terceira temporada, o destaque que as meninas estão ganhando principalmente no torneio de emancipação de heróis, né, para o pessoal que fez o estágio de heróis junto com os heróis mais experientes, né? E agora eles estão por meio desse torneio, né? As meninas estão tendo um destaque gigantesco, principalmente a Ochako, a Uraraka-chan, porque ela foi lutar contra o Bakugou e quase ganhou dele. Bom, e assim, nesse ponto, assim, não conheço o anime, mas eu concordo com o Pensador Louco, cara. É uma das coisas, assim, por isso que às vezes eu não assisto. Tem alguns animes que o pessoal adora, cara. Quando eu vejo algumas coisas que acontecem com algumas personagens femininas, eu flopo. Eu dropo do anime. Ah, só assisti até o episódio X, né? Cara, porque isso realmente afeta. E eu sei, cara, se esperar cada temporada aí que ela passa, né, ela, em geral, é um ano depois que vai abrir. Então a gente tá falando aí de pelo menos um intervalo de 2 anos para as personagens femininas ganharem alguma relevância dentro da trama. É complicado, eu entendo o que o pensador tá falando, entendo o que você tá falando também, Gê, mas gostando pra caramba de cultura japonesa como eu gosto, é uma das coisas mais chatas, porque às vezes a gente pega umas personagens super legais, são hiper super aproveitadas, tipo, a menina é super fodona, super tudo, aí pra virar tipo, donzela de perigo, é demais. É complicado. Agora a gente vai entrar na leitura de comentários do Bardos do Infinito. Leia desse episódio agora. Bardos do Infinito 04, Lenda de Korra, livro 5. Política, capítulo 3. Tivemos mais um comentário aí do João, o Norberto querendo destronar aí nosso querido Petrus Davi. Se um dia o pessoal quiser alguém para escrever sobre Korra, vou passar teu endereço, Jorge. Tá aí um cara que realmente manja do produto original. Parabéns. Obrigado. Mas assim, eu digo que a Avatar como um todo é uma das paixões da minha vida. Assim como Dragon Ball e One Piece. Mas, meu, eu quando comecei a escrever esse ponto, cara, eu pirei na batata e fui longe. Espere cenas dos próximos capítulos. Cara, eu só acho chato de não ter conseguido fazer uma sonorização, tipo, que merecia, cara. Porque a história tá realmente muito bem feita. E aí merecia, tipo, nível contador de história, sabe? De sonorização. Não, eu também era pra ajudar. Eu também fiquei super lotado, não consegui. Mas enfim, um dia sai um negócio legal, quem sabe aí um dia a gente consegue aí fazer um catarse e contrata uma equipe legal aí pra fazer um negócio, assim, dar o polimento que esse produto merece, porque realmente tá muito bom. Obrigado. Tá ok. Bardos do Infinito 05, histórias do Bardo Bartage Van Klaus. É a entrada do Diego Mezense na equipe. A voz dele é sensacional. A partir do episódio 5 fica muito bom. Aí o Norberto de novo, pra variar, né? Porque ele comentou em todos os episódios do Bardos do Infinito, principalmente os que são de contos dele. Ele manda assim: um Bardos do Infinito narrado por um bardo. Simplesmente adorei a ideia, os personagens, o conto em si, ou seja, tudo. Mal posso esperar por mais aventuras assim. Seja bem-vindo, Diego, senhor bardo. É, o Diego vai gostar aí de ouvir isso aí. Aliás, ele já gostou, né? Ele mandou um obrigado aí pra você, Norberto. Mas assim, isso daí foi um resumo de uma mesa que nós jogamos de RPG, de D&D, lá com o pessoal padrinho da Taverna do Beholder Cego, que agora está com o Beholder Cego. Mudou um nominho por causa de umas novidades que vem por aí pra eles. Mano, foi uma mesa super show de bola e aquilo ali foi um resumo, cara. Tenha certeza, foi muito boa. Maravilha. Passando agora para o episódio Bardos do Infinito 6, Domínio Mítico, Bem-vindo à Selva. É, tem mais um comentário do João Norberto, batendo recordes a cada leitura. Uau, nunca tinha pensado nos meus contos assim, virando áudios e putz, nada pode te preparar alguém para isso. Ficou simplesmente fantástico. Caraca, a narração ficou perfeita. Passou bem o clima do conto. As cenas já são descritas de forma fodástica. Ouvir a voz do personagem seu, principalmente aqueles que você tem um carinho especial, é algo sempre incrível. E as músicas, putz, uma mais legal que a outra. Deixo aqui meu muito, mas muito obrigado aos responsáveis pelo Anime Sphere, principalmente ao amigão Jorge por mais esse presente. Vou incluir aqui algumas ilustrações para os ouvintes conhecerem ainda mais os personagens Aran e o Homem do Saco. Quem quiser ver essas imagens que o Norberto citou no comentário dele, estão todas lá no comentário do próprio episódio Bardo 06. Meu, ele faz cada personagem assim. Eu sei que ele faz todos com uma forminha lá, que eu não sei qual forminha que ele usa, mas, meu, fica muito foda. Vale a pena vocês darem um pulinho lá na página. Uhum. Aí, em seguida, tivemos aqui uma conversa no site. Então, começou aqui com o Aldo Lantes Mesquita. Norberto Silva, além de um grande amigo, é um dos melhores escritores que encontrei nos últimos tempos. Eu tenho lido muitos trabalhos dele e uma das maiores características de seus trabalhos é a capacidade de nos mostrar algo que possa nos parecer mais do mesmo. Ele basta iniciar as primeiras linhas e se percebe que ele consegue nos surpreender a cada palavra nova que se lê. Imagina uma trama e ela dá uma guinada e nos leva a um outro caminho totalmente diferente e inusitado. Quando se pensa que matou a charada da trama, ele mostra que a gente não entendeu nada. Sem dúvida alguma, é um dos melhores escritores que mais me agrada nos últimos anos e tenho uma satisfação gigante em ler cada novo trabalho que ele apresenta. Especificamente sobre Domínio Mítico. Tenho certeza a cada novo episódio serão apresentadas histórias densas, muito bem estruturadas, muito bem narradas, que nos fazem imaginar cada cena que ele descreve. Algumas dessas tramas nos chocam, outras nos fazem ter aquela emoção do tempo de criança de pular na poltrona e outras ainda nos fazem sentir que nunca deve prejulgar a capacidade desse cara. Bem-vindo à Selva não foi o seu primeiro trabalho que li, mas foi o primeiro que me fez ver um potencial que não tinha visto ainda e, em particular, particularmente, Aran é um dos personagens mais incríveis dessa saga. Suas aparições são fantásticas e sua história, embora muito nebulosa, é muito interessante e cativante. Me lembro que comparei ele na época ao personagem de Tekken, Jin Kazama, pelas linhas brilhantes do corpo. Enfim, quem curte boa trama e algo que te surpreenda a cada linha, não pode deixar de acompanhar os trabalhos do Norberto e, sem dúvidas, Domínio Mítico é uma das grandes obras dele. Esperem até conhecer o Boto. Ele é fantástico. Grande abraço a todos e parabéns por publicar algo tão incrível como o trabalho do Norberto Silva. Pra você ver, aí o Norberto, ele trouxe os fãs dele pro Bardos do Infinito. Quem sabe não viram ouvintes do Anime Sphere, né? Opa! O João Norberto respondeu: meu grande amigo Aldo e sua infinita capacidade dos comentários enaltecedores. Fiquei muito feliz quando o Anime Sphere abrigou meus contos e com maestria os transformou em audiodramas. Agradeço muito por suas palavras e espero que todos aqueles que derem uma chance gostem desse novo Bardos. quanto ao meu conto do Boto, quem sabe? Espero que os ouvintes tenham curtido este conto e peçam mais. Muito. Mas muito obrigado mesmo pelo comentário. Ah, não deixo de ouvir os demais programas da casa, um melhor que o outro. Aí embaixo tivemos o comentário do Dan Lana. Mais uma história incrível. Eu imagino a sensação de Norberto ao ver seu conto ganhar vida através do áudio, pois já tive essa emoção. É sempre uma honra e um convite ao mundo fantástico. Suas histórias são sempre incríveis e inspiradoras. Agora, em áudio, o talento de sua escrita e o seu brilhantismo ganharam um nível ainda maior. Parabéns, meu amigo, você merece muito sucesso, orgulho em ser seu amigo e poder ser apresentado a um mundo desses. O João Norberto também respondeu esse, está coberto de razão, meu amigo, ouvir esses áudios são coisa de outro mundo. Valeu mesmo por ter curtido tanto este conto. Espero que os demais contos do Domínio Mítico possam ganhar vidas pelas hábeis mãos do Jorge e demais equipe do Anime Sphere. Valeu mesmo o comentário. Não esquece de conferir os demais programas aqui do Anime Sphere, um melhor que o outro. Pra você ver que, por mais que ele traga os fãs dele pra cá pra poder ouvir os contos dele no Barco do Infinito, ele segue, assim, ele é um dos que mais tem espalhado a palavra. Isso daí a gente sempre agradece ele. Oh, maravilha. Aí depois tivemos um comentário de Aristal Mareta. Né? Aí, no Domínio Mítico, este é meu conto favorito. Talvez porque tenha sido o primeiro que li da coleção. Ouvir ele me deixou cheio de inspiração e com mais entusiasmo por fazer o que fazemos, escrever. Cara, obrigado por nos proporcionar universos e personagens tão fantásticos, em narrativas cada vez mais bem construídas. Ao pessoal da gravação, a voz do Diego é bem precisa e deu para sentir cada ação. Mérito da edição com efeitos e trilha sonora. Parabéns a todos os envolvidos. E aí a resposta do João, do Norberto. Muito obrigado pelo seu comentário, meu amigo. Valeu mesmo por ter curtido tanto esse conto e fico feliz por ter ajudado um escritor do seu calibre a continuar com esse sonho que todos temos. O Diego manda muito bem mesmo. Ouvir a narração dele foi um verdadeiro deleite. Mais uma vez, obrigado e não deixe de conferir os demais programas do Anime Sphere. Tenho certeza que você vai curtir. O legal é assim, ele tá trazendo outros escritores. Tanto que eu comentei no comentário do Aristal Mareta, se ele quiser trazer os contos dele por e-mail pra gente, pra eu poder, junto com o Diego, se você quiser depois me ajudar, trazer isso aí, vamos. Eu vou ficar muito feliz em ter mais um escritor bastante bom, já que o Norberto se compara a ele, o Norberto é super bom. Para trazer, só mandar um e-mail para contato@animesphere.com.br mandando o seu conto para mim. Seja ele link de onde ele esteja postado, ou mesmo ele em formato doc, o que seja. Eu vou ler, vamos avaliar direitinho e, tendo a questão toda aqui, a gente posta. Oh, maravilha! E aí, continuando, o próximo comentário é de Delfos. Nossa, temos um oráculo entre nós. Pois é, né? É uma oráculo nesse caso, né? Eu não li ainda, então não sei se... Ah, tá aqui, é uma empolgada. Ok. Temos uma... porque aí tem a... Ai, meu Deus, eu esqueço do nome dos sacerdotes do oráculo de Delfos. Perdão, pessoal, daqui estamos já... 11h35 da noite, a memória não está funcionando. Perdão, eu vou tentar fazer melhor da próxima vez. Tranquilo. A Delfos comentou o seguinte: estou com todos os contos em mãos e muito empolgada para ler mais essa incrível indicação. Há tempos não li um conto tão bom e divertido, cheio de referências, e que me trouxe em mente diversas histórias que eu sequer me lembrava mais. Pode parecer totalmente sem sentido, mas eu vi no seu conto um mundo fantástico de mistura de mitologia e aqueles personagens que a gente se apega logo de cara, tipo características do Hellboy em Aran. Primeira coisa que me veio na cabeça. O cenário é fantástico, tanto lendo quanto ouvindo. Tive a sensação de estar na história e conseguir imaginar nitidamente através desta fantástica descrição de detalhes. E que detalhes. De fato, estou encantado e honrado em poder ler, ouvir e comentar. Parabéns ao escritor João com seu incrível senso de criatividade para elaborar um conto tão bem feito e que desperta interesse e desejo de quero mais. Parabéns aos produtores e ao narrador deste podcast, que realmente passaram a essência do conto para os ouvintes. Sou nova por aqui, mas acredito ter vindo para acompanhar. Por favor, continue com um trabalho fantasticamente incrível. E aí a resposta do João Norberto, uau! Só que no Animesphere para ter um feedback tão incrível. Muito obrigado pelas palavras tão carinhosas, com certeza são tão empolgantes e inspiradoras, tanto quanto o próprio trabalho do Jorge e companhia. Fazendo esses áudios, dramas, que nos ajudam a seguir com o sonho de escrever. E caraca, Aran comparado com o Hellboy, ganhei o dia e a semana. Muito, mas muito obrigado por ler, ouvir e, acima de tudo, tecer um comentário tão carinhoso. Valeu mesmo, abraço de coração. Você viu pelo menos três ouvintes novos o Norberto acabou trazendo com os pontos dele. Quem sabe eles não gostam da ideia e comentam nos outros episódios, né? Com certeza. Agora, pelo Twitter, inclusive foi hoje, foi quando o Henrique, ele tinha acabado de ouvir o nosso episódio 125, que foi a entrevista com o Cristiano Torreão, ele mandou assim pelo Twitter, arroba dele é Henrique G. Pimba. Ele mandou assim: programa lindo, eu não conhecia o dublador, tive um pouco de explosões cerebrais dignas de final de Full Metal Alchemist Brotherhood. Quantos animes e filmes eu vi com a dublagem do Cristiano e nunca suspeitei de nada. Sucesso a todos. Você vê, né, o Henrique? Quantos filmes, quantos animes, quantos seriados o Cristiano dublou e você não fazia ideia que era ele. Principalmente o personagem principal de anime que ele já fez, que foi o Riei, né? Opa! Não, e outra, né, o Cristiano, é uma coisa que a gente percebe é o seguinte, ele, falando normalmente, tem algumas pessoas que podem estar fazendo imposição de voz, etc e tal, mas você reconhece. Normalmente a maioria das vozes que o Guilherme Briggs faz, você sabe que o Guilherme Briggs, que ele tem um tom de voz muito marcante. Cristiano Torreão, quando ele tá fazendo a imposição dele, a voz dele muda muito. O registro vocal, a gente às vezes fica com dificuldade de tentar descobrir que é a mesma pessoa. E eu fiquei com essa sensação. Eu estava ouvindo a entrevista e eu falei, caramba, ele é o Riei, mas esse registro não é do Riei, é de outra pessoa, sabe? Eu fiquei tentando, e esse é um ponto que eu achei muito... É interessante de ver. E claro, isso aí só demonstra a grandiosidade do ator de conseguir fazer ter esse range vocal, conseguir fazer essa variação vocal e de tom e de forma de imposição, etc. Com certeza, assim, o Cristiano Torreão é um dos nossos melhores dubladores em atividade. Ele fala, ele não se chama de dublador, e sim ator em dublagem. O que eu não. Eu não acho que tá errado, não. Tá certíssimo. Porque antes de ser dublador, a pessoa é ator, né? Então, ator em dublagem não é um termo errado. É um termo mais correto do que propriamente dublador, né? Sim, eu concordo. É que assim, eu também eu sei que às vezes tem uma forma às vezes, da pessoa se pensar porque ela, olha, isso não faz sentido pra mim, é melhor tal coisa. Bom, ok, eu acho que assim, é respeitoso chamarmos ele como um ator de dublagem, e eu acho que quem chama de dublador também, o pessoal da Dublanet, etc., também, porque eu acho que assim, quando nasceu a palavra dublar, ela, double, né, de duplicar, né, ela meio que, ela nasceu com um pouco de tom pejorativo. Ok, mas hoje não tem esse tom. As pessoas respeitam muito o trabalho dos dubladores, etc. É um trabalho essencial para um país como o nosso, que é extremamente, com uma legião de pessoas analfabetas em português, que dirá em outras línguas. Né? É verdade, gente, tem muita gente que acha que fala inglês e não fala. Na hora que você fala com a pessoa entende as palavras, mas não consegue entender contexto. Gente, o trabalho de dublagem, ele é um trabalho essencial num país como o nosso, cara. Pode ver, mesmo na Netflix, mesmo na Crunchyroll, tem muito otaku que assiste, beleza, vê quantos assistem os dublados. O público que atinge é outro patamar que consegue, né? Imagina se, vamos falar assim, o nosso sucesso Digimon, Pokémon, tudo que passou na TV aberta, se ele tivesse passado sem dublagem, a gente não teria acesso a metade do conteúdo. Sem dúvida. Sem contar que, assim, um anime que eu assisti no original, que foi Konosuba, que, meu, quando eu vi alguns episódios dublados em português, eu pirei. Mano, eles conseguiram captar ainda melhor que o original. Meu, não é por nada não, não é por a gente ser brasileiro não, mas a gente analisa as dublagens estrangeiras, como a americana, a espanhola, a francesa. Cara, a brasileira dá de 10 a 0 em todas elas, cara. Sim, basicamente aqui na América Latina é brasileira e mexicana, né? São as duas que sim. Mexicana também é muito foda, mas assim, desculpa, brasileira é melhor. Ah, não, sim, contigo eu falo assim, mas dá pra perceber que é pelo menos um patamar acima das outras, assim, a gente percebe, quem teve a experiência de você ver outras dublagens, nossa, tem umas que chegam, teve uma viagem que eu fiz pra Argentina, e a gente pegou, eu peguei aquele Super Hero Squad na TV, dublado em espanhol da Argentina. Cara, doeu. E eu sei que assim, mas beleza, vambora. Sabe qual que dói mais? Quando você escuta uma dublagem em português de Portugal, cara. Desculpem os patrícios portugueses, porque eu também tenho um pezinho lá atrás dos montes. Mas, mano, a dublagem deles fica muito, mas muito aquém. Sei lá, eu acho que assim, eles têm... porque, principalmente, o português de Portugal, ele soa mais como uma língua até eslava do que uma língua latina, né? Então, ela tem umas coisas assim, que pra gente, eu vou falar assim, né? Fica fora de sincronia. A nossa sincronia é uma, e a do português de Portugal, principalmente na dublagem, é outra. Então tem umas horas que você dá uma estranheza, gera uma estranheza grande pra gente. Não é nem questão da estranheza, não. É por causa que a adaptação que eles fazem pra dublagem, eles utilizam uns termos que você não acredita, cara. Por exemplo, um exemplo que eu sempre dou é quando a gente fala da dublagem de Dragon Ball, em que o dublador português, quando fala que o Goku vai se teleportar, ele fala que vai cantar o fado. Sim, que é uma expressão local deles, eu entendi a questão. É questão de localização. Às vezes, eu, vamos falar assim, a gente, por exemplo, tem muita questão no Yu Yu Hakusho, que foi localização, que foi até o que a gente na entrevista lá com o Cristiano, do eu sou Toguro, por exemplo. Cara, foi um negócio sensacional, porque eles pegaram gírias da época, conseguiram botar no anime e ficou muito fresco e ficou assim, parece que foi daqui, sabe? Parece que realmente o pessoal, o texto foi feito aqui, para pessoas deste tempo. Então, ele isso foi uma coisa muito legal. E a mesma coisa, eles estão fazendo live, estão fazendo para o público português. E dessa forma, aquilo pra ele faz sentido. Pode ser que, vamos falar que a gente tivesse um xingamento aqui chamado casinha amarela. Na hora que tivesse aquele palavrão que era totalmente, o cara fala um casinha amarela, o pessoal de português de Portugal ia olhar aquilo, casinha amarela, que raios é isso, né? Que raios é isso? a gente vem com os comentários de alguns artigos que postamos aí no site. Beleza. Aí vamos lá. O primeiro artigo é Primeira Estrela, Endro. O Primeira Estrela era uma coluna da Ana, que era colunista aqui. Infelizmente ela já não é mais colunista. Mas alguns dos artigos dela ainda receberam comentários. Então, vamos lá. Beleza. O Thiago Ramos Melo comentou: engraçado que ainda tem animes que pode fazer o que quiser, falar o que quiser, bem ou mal, e mesmo assim vai ter alguém, algum, que vai com calma e deixa sem reação de quero mais. Sem reação de quero mais. Tipo, você viu aquele anime e você não quer ver mais, entendeu? Mas é bom ver pra ficar relax e dormir com os mais hypados. Bom, beleza. Aí o comentário da Geisa é: parabéns, Jorge, muito bom. Vamos lá, o próximo artigo aqui é a notícia que eu postei lá sobre a reabertura do Museu da Imigração Japonesa. O Thiago Ramos Melo mandou assim: a única vez que entrei no Bunkyo foi num evento deles, o Bunka Matsuri. Mas foi tão rápido, mas adorei a visita, vale a pena ir. E aí, logo em seguida, a Geisa postou aqui: adorei a notícia, amor. Colocou aquele emoji de beijinho. Aí, o próximo comentário foi Nils: visita ao Museu Histórico da Imigração Japonesa. O comentário também da nossa Geisa: muito lindo o museu, indico o passeio. E em seguida tivemos o Jim Duran, ótimo amigo aí de vários podcasts, né? Ótima dica. Não conheci o museu, mas já está anotado para que isso mude tão logo eu vá para São Paulo. Valeu, Jorge. É muito bom ver você aqui comentando, mesmo que seja nos nossos artigos escritos, Jim. A sua opinião sempre é muito, muito forte para a gente. Próximo, o último comentário aqui dessa leitura de e-mails e comentários é da coluna da Ana, do Primeira Estrela, sobre o anime Bug Pop wa Warawanai, que é desse ano. Quem mandou foi o Thiago Ramos Melo, fechando aqui a nossa leitura. Bug Pop foi algo muito inesperado na temporada passada. Se o pessoal acha que Evangelion é muito cabeça, basta ver esse aí. Pode começar até sem entender no começo, mas a trama do personagem principal vai desenrolando pro lugar do anime, até pode demorar, mas vai descobrir tudo se continuar. Olha, depois desse comentário deu até vontade de assistir, viu? Bom, e aí... Por fim, a gente tinha aqui algumas notícias pra poder fazer uma leiturinha delas legal, só que devido ao comprimento dessa leitura de e-mails, eu vou deixar pra gente comentar e datar a gravação dessa leitura de e-mails. Foi o incêndio e explosão do prédio da Kyoto Animation. Cara, segundo diz as nossas fontes que eu peguei, que foi do Anime United e do Suco de Mangá, cara, o negócio foi muito feio. Porque o cara que colocou, que levou galão de gasolina e colocou fogo no prédio da desenvolvedora de anime, da animadora, né? Meu, o cara simplesmente foi lá, levou dois galão de gasolina, deu uns 40 litros de combustível só pra fazer o prédio pegar fogo, cara. Caraca. Tinha cerca de quase 80 pessoas dentro do prédio. Metade morreu. Uhum. A outra metade tá no hospital com ferimentos graves e pouquíssimos se salvaram. Sem um arranhão, sabe? Sim, sim. Foi terrível mesmo. Cara, eu ainda não consigo entender que leva uma pessoa, mesmo que tenha alguma discrepância em relação a um estudo de animação, a fazer o que ele fez, cara. Não se faz. Não, a gente não tem... Não, a gente sabe que assim, gente... A gente trabalha, a gente tem um monte de coisa. Tem um monte de vezes que a gente brinca assim, vou pegar fulano na porrada, vou fazer fulano. Mas, cara, uma coisa a gente brincar, falar no sentido figurado, né? Agora, quando a pessoa perde as estribeiras e faz isso, é sinal de uma pessoa doente. Sem dúvida. De uma pessoa com grandes problemas psicológicos. E, infelizmente, bem ou mal, assim, no Japão isso é um caso, vamos falar assim, que demora às vezes décadas para acontecer. Acontece, acho que o último foi em 2001, né, que teve uma coisa desse nível. Mas a gente sabe que na sociedade ocidental isto não é caso isolado. A gente tem uma situação de estresse de pessoas que está levando muita gente a fazer isso. E graças a Deus, no Japão, como é uma ilha, tem controle fortíssimo sobre armas, etc., uma pessoa dessa dificilmente teria arma. Agora, imagine um louco desse se tivesse acesso a armas, né? Imagina uma situação pior, cara. Exato. Se ele tivesse acesso a armas de fogo, seria muito pior. E eu falo para todo mundo, eu sou uma pessoa que eu sou muito liberal para as coisas, e eu falo, olha, a política, por exemplo, que nós optamos por contra o porte de armas é ruim. Só que ao mesmo tempo, não ter política é péssimo. Sabe? Tipo, não dá para simplesmente liberar para qualquer maluco, né? E lá eles prenderam todo mundo, vou falar assim, a arma de fogo é extremamente controlada, etc. Eles têm problemas, graças a Deus, não foi nem metade do que poderia ter sido, o massacre que poderia ter sido se tivesse armas de fogo aí envolvida. É. Assim, segundo o Anime United, foi levantada a hashtag no Twitter, Pray for Kyoani, em apoio a Kyoto Animation, né? E assim, já virou trend topic no Twitter, o Pray for Kyoani. E assim, a gente também manda essa hashtag, oremos por Kyoto Animation. E o legal é que foi feita uma campanha no GoFundMe, essa estrutura aí de como posso dizer? Ai caramba, me fugiu a palavra. É que nem o Catarse, financiamento coletivo, lembrei. Foi lançada uma campanha nesse GoFundMe, que é de financiamento coletivo, chamada de Help Kyoani Heal, ou do inglês, ajude a Kyoto Animation a se recuperar. Ela foi iniciada e desde que ela foi aberta, mais de 300 mil dólares foram arrecadados em apenas 6 horas. Isso conforme a data de publicação dessa notícia, que foi de hoje. O dublador coreano, Sung Ho-cho, que ele trabalha com filmes de anime, ele reagiu com pesar em cima, né? E a Sentai Filmworks também reagiu, Crunchyroll fez cobertura direta, foi assim que eu e o Thiago Ramos Melo soubemos da notícia. Comentamos desde hoje de madrugada, foi quase 24 horas que eu e ele estamos sabendo. O pessoal da equipe da Turma da Mônica, da Funimation, do Joey Bissinger, eles fizeram as suas reações e a divulgação da notícia. Meu, isso afetou o mundo inteiro, cara. E o legal é que também tem a notícia postada pelo Suco de Mangá, que eles contam um pouco da história da Kyoto Animation. Vocês querem saber um pouco das obras publicadas pela Kyoto Animation? Fullmetal Panic, de 2003. Sumiya Haruhi no Jutsu, de 2006. Meu, pessoal, faz muito vídeo desse anime no YouTube. Lucky Star, de 2007. Clannad, de 2008. O meu favorito de música, que é o K-On, de 2009. Hibikeo Fonium, de 2013. Free, de 2013. Koi no Katachi, de 2016. Violet Evergarden, que é um dos meus favoritos também, de 2015 a 2018. Sem contar que Koi no Katachi ganhou vários prêmios, né, cara? E assim, eles começaram publicando, tipo, produzindo parte de animação, como alguns que são de peso, por exemplo, Evangelion, Inuyasha, filmes do estúdio Ghibli, cara. Ah, sim, eles também, assim, tem que lembrar o seguinte, animação, ela é um trabalho necessariamente distribuído no mundo. Então, todos os estúdios, uma hora ou outra, precisam de ajuda de outros estúdios e subcontratam esses para fazer trabalhos ou episódios específicos. Então, com certeza, se você ficar lá, vou falar assim, chafurdando, né, olhando, você vai achar tanta coisa aí no meio que não dá nem para contar. Não dá, não. Eu até tinha separado notícias para eu e você lermos separado, mas devido ao comprimento do episódio, a gente vai só lembrar que, assim, cara, os estúdios de anime, por mais que possam trazer alguma mancada, não merecem sofrer o que a Kyoto Animation sofreu. Não merecem mesmo. Mais algum comentário sobre essa feliz notícia, Mamonos? Não, não dá, cara. Eu tô também chocado aqui. Torcendo pelo melhor, né? E que nem a gente tava conversando até. Tomara que essas produções que eles estavam aí em linha de produção estivessem aí distribuídas entre outras, porque pelo menos você não perde o trabalho inteiro. Cara, você consegue recuperar o pedaço que tava no outro lugar. A parte que talvez a finalização podia estar. Enfim, parte do trabalho semi-acabado tá em outro estúdio, você consegue recuperar e botar o estúdio para rodar, mesmo que com ajuda, etc. Como diz o. Como se mostrou lá nos comentários que a gente teve lá no nosso grupo do Telegram, ainda bem que esses estúdios grandes, como a Kyoto Animation, ela consegue mandar trabalhos para estúdios menores. Então, muito provavelmente, grande parte do que estava sendo produzido pela Kyoto Animation antes do prédio ir pro ralo, deve ter ficado com algumas dessas animadoras pequenas. E isso deve salvar muito o trabalho deles, né? Até porque aquele negócio parou, vai parar o fluxo de caixa, a empresa precisa se fundar, não se sabe como é que tá a questão de seguros, etc, porque até questão de seguro besta, é um incêndio criminoso. Será que na pólice de seguro da Kyoto Animation tava que podia ser um incêndio criminoso? Se não tiver, o cara não recebe. E se o estúdio não receber, e fora isso, esse pessoal que tá trabalhando, eu não sei como é que é a lei específica para animação no Japão, mas em geral, não trabalhou, não ganha. Então essa galera que tá parada, ele tem que ser realocado. Se a pessoa tiver com saúde, ela vai ter que ser realocada em outro estúdio nesse tempo. Sim. Não pode ficar parada. Sim, no Japão é assim. Não trabalhou, não ganhou, cara. Lá, aqui no Brasil, a nossa previdência social é uma mãe, cara. Porque a gente ganha por mês, a gente tem direito a... Claro que isso daí tá sendo revisto agora, né, mané? Ganha o seguro desemprego quando está desempregado pelo menos por 5 meses, você tem a sua aposentadoria, você tem o seu 13º, tem uma porrada de direitos que aqui no Brasil é garantido e que lá no Japão não existe. Por isso que lá no Japão tem pessoas, grande parte das pessoas, que se quer ter um pouco mais de dinheiro, fazem expedientes de 12, 14 horas por dia. É horrível, mas é verdade. A minha preocupação agora é essas famílias, principalmente porque as pessoas que foram extremamente feridas ou até num dos momentos lá ali que estavam como 30 mortos, né? Não sei se isso se manteve, se teve alguma atualização depois. Teve uma atualização depois, agora está cerca de uns 35, 36. Exato. Então, 36 mortos, essas pessoas tinham família. Como é que essas famílias estão? Elas estão amparadas? Elas têm ajuda? Como que tem algum tipo de seguro, pelo menos, para ajudar essas famílias nesse momento? A gente precisaria saber disso. Aí eu não tenho como saber. Mas, no mais, a gente vai acompanhar aí as notícias. Caso qualquer coisa, a gente lança uma notinha no final do próximo episódio, trazendo para vocês um pouco mais de notícias a respeito deste caso, ou a gente solta uma nota mesmo no site informando se teve alguma coisa a mais, ok? Nesse ponto, nós agradecemos aí por vocês terem ouvido até agora, e se você quiser que o seu comentário seja lido como foram de todo mundo que comentou aqui, quer mandar um e-mail, contato@animesphere.com.br. Comentários no Facebook, facebook.com/animesphere.podcast. Você só ir no post de cada episódio e dar aquela sua comentada básica, como fizeram os nossos dois amigos que comentaram hoje. Quer mandar uma tweetada a respeito do episódio que a gente postou? Só ir lá no Twitter, mandar um comentáriozinho através de uma postagem pública ou via mensagem direta, caso você não queira que seja de conhecimento geral até a leitura de e-mails, pode fazer do jeito que você achar melhor. Instagram, a gente tem postado as fotos e os links dos comentários, o pessoal por enquanto só tem postado que gostou, mas até aí é assim, quando chegar o comentário também vai ser lido. No próprio site do Animesphere você pode comentar lá, você pode ver que o Norberto hoje pode pedir música umas 3 vezes, né, ô Palmonos? Opa! Com certeza, o Norberto hoje tá quase tá quase a Alemanha, 7-0 já. Ele tá no 7-0. Né? Acho que mais do que 7-0. Nesse ponto ele tá melhor que a Alemanha. A cada comentário aqui nesse episódio do Animesphere, gol do Norberto. Você também quiser ouvir a gente tá em diversos agregadores. O que eu mais utilizo é o Podcast Addict pelo Android. Também tem o Castbox, que é muito bom porque ele tem um sistema próprio de comentários. Caso você queira comentar, eu vou, a partir do próximo episódio de comentários, juntar os comentários lá do Castbox. Você que tem perfil no Spotify, a gente também está lá. Você que também tem dispositivos da Apple, iPhone, iPad, qualquer coisa que seja da Apple, você pode entrar no aplicativo de podcasts nativo, assinar o nosso podcast e, caso você goste, dar aquelas 5 estrelinhas e um comentáriozinho maroto, que pra gente é muito bom. Porque a partir do momento que o Animesphere for mais buscado, mais pessoas vão ouvir. Quanto mais pessoas ouvirem e comentarem, mais o nosso combustível vai ser acionado para que nós possamos fazer mais e melhor sempre. Lembrando que o Animesphere, até o dado momento, junto da podosfera brasileira, é um dos poucos que ainda não abriu o financiamento coletivo. Então, claro que a gente está estudando isso daí, mas a gente quer fazer de uma maneira que vocês tenham mais do que uma simples contribuição financeira, mas um retorno palpável, porque não adianta nada você contribuir e ganhar só um obrigado na gravação. Eu não acho isso justo. De resto, um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Opa, até mais, hein, galera? Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.